foda-se. Não consigo. Esta merda é fodida. Se tivesse dado tudo certo, hoje podia criar um puto. Podia ver como meu filho para mim é um brilho. Sabendo que quero mais filhos, acho que já te esqueceste. Mas nunca farei o mesmo que me fizeste. Pode já ter passado algum tempo, mas nunca me esquecerei daquele momento em que me apanhaste com mais de 3 gramas de asco. Foda-se, que ando a pensar que tinha perdido. Mas fiquei agradecido por nunca mais te perdoar. Sempre fiquei desconfiado que não eras meu pai e falavas comigo sempre a aldrabar. Parecia que adoravas ver-me explodir. Por dentro via-te a rir. Desde que me chivaste na polícia, tudo se tornou malícia. Por segredo andaste semanas sem me dizer nada. Podes tentar dizer uma piada, pensava que teria feito e não encontrava razão. Quando fui lá naquele dia, parecia que me mandavas um arpão para o meu coração. Pois hoje penso que nunca farei o mesmo aos meus. Sei que me custou ter sabido daquilo. Era para manter sigilo. Mas esta dor não me sai por dentro. Tudo ficou cinzento. Pois tentas falar, mas desculpa pai, não te consigo perdoar. Deves ter entendido. Sei que me fizeste mover. Foi por isso que hoje mal te falo. Sei muito bem com quem quero ficar. Mas eu vou ficar por aqui. Nunca querer mais voltar para trás.